penso quantas noites você já não me queria. Como não é verdade que você perto de mim? Mas o que fazer se não tem jeito? Coração está pedindo.